Hören Sie die Monatsnamen und sprechen Sie sie nach. Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro, Dezembro.